Nós vamos abrir em Hebreus, em Efésios, capítulo 6. Foi muito oportuno que os irmãos tenham organizado no domingo 19, porque assim muitas mães, muitas famílias que estavam viajando domingo passado, no Dia das Mães, hoje podem participar. E além disso, nós tivemos algumas homenagens domingo passado e estamos tendo essas tão especiais para honrar e agradecer a Deus por nossas mães. Nós estamos tendo a alegria de honrar e agradecer a Deus por nossas mães. Alguns não têm a oportunidade de tê-las ou de tê-la aqui hoje pela manhã. Alguns porque sua mãe já foi para a eternidade, outros por circunstâncias. A minha mãe, ela pastoreia uma outra igreja junto com meu pai, está lá ministrando, não pôde vir. Cada um tem assim uma história, uma realidade. Alguns, a mãe está morando fora, mas nessa manhã nós queremos, diante de Deus, agradecer pelas nossas mães. E essa palavra em Efésios capítulo 6, o Senhor diz assim, versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito e, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Uma das frases muito ouvidas em família que está relacionada à mãe é: sua mãe está preocupada. Essa é, com certeza, uma das frases mais ouvidas em família: sua mãe está preocupada. E quando um pai quer dar um grau de gravidade em algum assunto: ó, meu filho, sua mãe está preocupada. E graças a Deus, porque as mães têm essa característica de se preocuparem. E é porque elas se preocupam que muitas coisas não ficaram esquecidas por ninguém, principalmente pelos pais. E às vezes os pais têm até vontade de que a mãe mude e que não se preocupe tanto, mas na verdade os pais deveriam agradecer, porque se a mãe não preocupar tanto, ninguém vai preocupar. Então é real que a gente não pode perder essa característica, esta qualidade das mães, de se preocuparem. É real que Deus deu às nossas mães, a cada mãe, algumas características, um conjunto de características que compõem a vida em família e que não podem faltar de jeito nenhum, não podem faltar. Nós estamos vendo uma geração de filhos que vive sem a mãe. Essa mãe foi representada aqui no teatro. E estão carentes, estão sem rumo, estão sem referência, estão sem zelo, estão sem cuidado. Então nós queremos destacar que mãe preocupa. Mãe preocupa. Pai também preocupa, mas pai consegue desligar ou fingir que não preocupa. Mãe não consegue nem desligar, nem fingir que não se preocupa. Mas a palavra do Senhor nos diz que a origem de toda preocupação pode ser um dardo inflamado do maligno. E nós queremos primeiro agradecer às mães porque elas se preocupam, mas queremos também abençoar as mães para que não se preocupem o tempo todo. Nós queremos abençoar, com gratidão abençoar cada mãe nessa manhã, declarando o que a Bíblia ensina. E esse texto que lemos diz de várias ferramentas, de vários itens, de uma batalha que é a vida. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é espiritual. A nossa batalha diária é espiritual. A nossa batalha financeira é espiritual. A nossa batalha social é espiritual. A nossa batalha no governo é espiritual. Em qualquer área, em qualquer assunto, nossa batalha é espiritual. Nós nos esquecemos disso continuamente, por isso acabamos nos preocupando mais do que devíamos. Mas nós precisamos lembrar sempre disso, nossa batalha é espiritual. E o mesmo Deus que capacitou você para ser mãe, capacita você para se preocupar, para cuidar e para colher os frutos. E a palavra do Senhor nos diz com clareza, embraçando sempre o escudo da fé. Algumas versões traz a expressão, acima de tudo, levantando, usando adestradamente o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. As nossas preocupações geralmente são acionadas por esse gatilho, dardos inflamados. Existe um nível de medo biológico que é absolutamente necessário. Eu sinto um medo quando me aproximo da janela ou quando passo na beira do abismo. Há um medo biológico que é absolutamente necessário, importante. Eu não posso perdê-lo. Da mesma forma que há uma preocupação que é absolutamente necessária. Eu não posso deixar de lado, eu não posso delegar para outros, eu não posso me esquecer de algumas coisas, eu não posso me ocupar de algumas coisas, mas eu preciso colocar as minhas preocupações num parâmetro coerente com o que a Bíblia ensina. E nessa manhã nós queremos ministrar às nossas mães, mas ministrar a todos nós, uma experiência elevada com Deus, de continuarmos sendo aqueles que se preocupam devidamente com aquilo que se deve preocupar, mas com uma estratégia de Deus, que é levantar o escudo da fé contra qualquer dardo do inimigo que nos leva a um nível de preocupação que não precisamos ter. É um nível de preocupação que rouba talvez da mãe, mas também do pai, talvez da criança, uma série de prazeres, deleites, descansos, milagres que só vêm quando nós confiamos. E esse equilíbrio é absolutamente necessário para todos nós. Senhor, eu quero ser uma pessoa que não batalha por um equilíbrio, mas que chega ao equilíbrio por causa da sua palavra. E a palavra de Deus diz que o inimigo manda dardos inflamados. E aí você pode enumerar alguns deles, inclusive os da mãe. Ai, meu Deus, será que ele comeu? O menino já é grandinho, fez 40 anos semana passada. Você está comendo, filho? Eu fico preocupada se você está comendo direitinho. Eu posso brincar com isso, mas existem preocupações que são realmente dardos do inimigo. Mas e se ele não der conta? Mas se ele passar por aquilo? Mas se acontecer isso? Se acontecer aquilo outro? Ah, meu Deus, e se ele estiver sozinho? E se ninguém ajudar? E se não der conta? Quantas preocupações nós temos que são originadas em dardos do inimigo. Ó, pode acontecer isso. Olha, pode acontecer aquilo outro. Olha, pode não dar certo. Olha, pode, a vida inteira. E você acha que os filhos maiores não te trarão nenhuma preocupação? Pelo contrário, você descobre uma gama de outras preocupações. Você acha que os filhos já trabalhando, agora formados, não te geram preocupações? Você tem uma outra gama de preocupações. E aí você conversa com quem já tem netos, você tem uma outra gama de preocupações. E aí você conversa com alguém bem velhinho, no final da vida, já com netos e bisnetos, e não tem nada de se preocupar, mas ele já tem outra gama de preocupações, e não há como escaparmos das preocupações. Mas há como nós buscarmos a palavra do Senhor e dizer assim: Senhor, aquele dardo inflamado do inimigo que me incendeia de ansiedade, que me incendeia de preocupação, que me incendeia de medos, que me incendeia de angústias, eu quero apagá-los com o escudo da fé. E nessa manhã nós queremos ministrar às nossas mães que venha do Senhor, da parte de Deus, que você nunca deixe de se preocupar. Deus queira que a gente sempre tenha alguém que se preocupa, e que se preocupa muito. Mas nós também queremos ministrar às nossas mães, que em todo o tempo você tenha experiências com o Senhor, de apagar qualquer dardo de preocupação, qualquer dardo de ansiedade, de aflição, de angústia, de medos, não importa como vem, qualquer dardo será apagado com o escudo da fé. Diga: escudo da fé. É simples a gente pensar no escudo da fé, não misticamente, não religiosamente, mas de uma forma precisa, pontual. Escudo e fé são duas únicas palavras. Então basta entender o que é escudo. Escudo é uma ferramenta que protege dos dardos. E o que é fé? Fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que não se veem, que se esperam, a convicção daquelas que a gente não vê. Fé é uma certeza, diga comigo, fé é uma certeza. Fé não é um sentimento, fé não é uma dádiva mágica que aparece, fé não é uma intervenção angelical que vem porque você insistiu ou está precisando, fé é uma certeza. E toda certeza vem mediante uma pergunta, uma resposta, uma leitura, um estudo, uma apuração, uma conferência. É simples. Fé não é algo místico, fé é algo muito intelectual, muito racional, muito simples. Fé é uma certeza. Fé é uma certeza. Eu não posso dizer que tenho certezas baseado num vulto, baseado numa hipótese, baseado numa teoria. Eu não posso dizer que tenho certeza baseado numa imaginação, baseado apenas em uma ideia que veio num sonho, numa visão ou num desejo do coração. Eu só posso dizer que tenho certeza naquilo que é garantidamente confirmado. E no nosso mundo terreno, humano, na nossa sociedade, tudo que é garantidamente confirmado é expresso por documentos. Você tem certeza que esse carro está em seu nome? Tenho. Como você tem certeza? O detetive falou que ele está no meu nome. Não adianta. Me apresente o documento. O documento oficial está dizendo que está no seu nome? Está. Então, pronto, o carro está no seu nome. Ele é seu. Nessa dimensão civil da nossa realidade social, o documento, ele é inquestionável. Então, se eu quiser ter certezas, eu preciso consultar o que está escrito nos documentos. O livro é um documento. A ata é um documento. A publicação no diário oficial é um documento. Se eu quiser ter certeza, eu até posso ouvir aquela autoridade falando e me garantindo, mas se eu quiser ter certeza e levar essa certeza para outros lugares, eu preciso ter aquilo por escrito. Eu preciso ter aquilo assinado. Eu preciso ter aquilo em documento. Se fé é uma certeza, não é um sentimento místico, e se certeza vem de documentos que eu posso conhecer e confiar, para eu ter fé, eu preciso da palavra de Deus. Porque a palavra é o documento escrito por toda a eternidade, manifesto nesse livro que carregamos, com palavras, com signos, com símbolos, mas acima de tudo manifesto na pessoa de Jesus Cristo, que é o Verbo vivo de Deus. Não é místico, não é uma opção religiosa, não é uma opção fantasiosa, é uma opção muito lógica. O que é que está escrito? A ponto de Jesus, quando enfrentou sua tentação, seu desafio de tentação, ele não fez outra coisa, senão, tranquilamente, passivamente, se levantar e dizer: Satanás, está escrito. Está escrito. Está escrito. Ponto final, está escrito. O documento eterno diz assim: está escrito. Essa é a minha certeza. E isso se chama fé. Se eu não sei o que está escrito, se eu não conheço o documento, ou se eu não confio no documento, consequentemente, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, muito menos eu posso usar o escudo da fé. Se eu não posso usar o escudo da fé, eu não vou conseguir apagar uma série de dardos que o inimigo lança na nossa mente, de medo, de insegurança, de incertezas, de dúvidas, de incredulidades, de confusões, de ideologias, fantasias, ideias, pensamentos, misticismos que vêm de todo lado. Eu preciso conhecer o que está escrito, o que é que está escrito na tua palavra, Deus. Porque na hora em que eu ler o que está escrito na tua palavra, se eu crer e usar, eu posso levantar como um escudo da fé e eu vou apagar os dardos inflamados do maligno. É racional, não é místico, não é religioso. Embora seja racional, não é frio nem mecânico. É consciente, vem do Espírito. E nessa manhã nós queremos ministrar às nossas mães, que onde surgir, de onde surgir, quando surgir algum dardo de medo, algum dardo de ansiedade, algum dardo de angústia, algum sentimento, algum pensamento, alguma sugestão que vem às vezes do inimigo, que quer roubar a paz, quer roubar a alegria, quer roubar a comunhão, você vai ter condição de levantar o escudo da fé e declarar: está escrito. O que é que Deus tem escrito a respeito da sua vida, a respeito de quem você é como mãe? E nós não podemos perder esse momento e também recebermos ministração: quem você é como filho, quem você é como pai, quem você é como pessoa nessa terra, o que é que Deus diz a teu respeito, o que é que a Bíblia diz a respeito da sua segurança, o que é que a Bíblia diz a respeito dos anjos que se acampam ao redor de todos aqueles que os temem e os livra de todo mal, o que é que a Bíblia diz a respeito do inimigo, o que é que a Bíblia diz a respeito da fé, o que é que a Bíblia diz a respeito da eternidade, o que é que a Bíblia diz a respeito do sacrifício de Jesus Cristo por você, o que é que a Bíblia diz a respeito do seu futuro, o que é que Deus diz a respeito da sua saúde, da sua pessoa, da sua identidade, do valor que você tem, o que é que está escrito. Tome posse do que está escrito e levante um escudo da fé, fique firme e você vai ver apagado, anulado os dardos inflamados do maligno. Tenha preocupação até a instância em que a minha responsabilidade me conduz a fazer o que eu devo fazer, o que é a minha responsabilidade fazer, o que só eu posso fazer. Tenha preocupação na medida em que você aciona aquilo que você pode acionar e te tira da zona de conforto, ou te tira de um comodismo, ou te tira de uma apatia que acaba abrindo brecha para tanto problema, que você se preocupe com tudo que deve se preocupar, até a medida em que você chega aonde está escrito e você declara: está escrito, daqui para frente eu não me preocupo mais, porque está escrito. Eu levanto o escudo da fé e eu apago os dardos inflamados do maligno. Por último, o Senhor tem me falado, e eu em outra oportunidade eu quero ministrar sobre isso, mas o Senhor tem me falado: o escudo da fé se constrói. E uma imagem adequada para isso é que quando você assiste algum filme de guerra, de batalhas antigos, ou batalhas antigas, você vê nos filmes que existe um lugar lá onde os soldados estão reunidos, no acampamento dos soldados, em que eles estão construindo armas, em que eles estão reparando armas, em que eles estão consertando armas, em que eles estão adaptando armas. Aqueles soldados antigos construíam suas armas. E o Senhor tem me falado isso: soldado constrói seu escudo. O escudo da fé, assim como a fé, não é uma coisa mágica, não é uma coisa mística, é algo real, palpável, seguro, sólido, que você vai construir. A fé é a certeza, o escudo você vai construir. Como, Senhor? Como que eu vou construir o escudo? Primeiro, filho, conte seus dias, para que você tenha coração sábio. Como assim contar meus dias? Conte quantos anos você já tem e o quanto Deus já cuidou de você até aqui. É mesmo, Senhor. Eu já passei tantas lutas, eu já enfrentei tantas coisas. Falando das nossas mães, eu já enfrentei a gravidez, eu já enfrentei antes da gravidez tanto problema, tanta náusea, tanto vômito, ou tantas questões desafiadoras no meu corpo. Você já enfrentou tantas coisas e Deus te trouxe até aqui vitoriosa, vitorioso. Então cuide de contar isso e dizer assim: eu estou construindo o meu escudo da fé. Se Deus me trouxe até aqui e cuidou de mim, Ele vai cuidar de mim nos próximos desafios. O escudo da fé também não é algo místico, é algo que eu e você construímos. E quando precisamos levantá-lo, nós temos ele para levantar, porque nós construímos esse escudo. Não, eu me firmo de que o Senhor já me trouxe até aqui, Ele vai continuar me sustentando, me protegendo, me guardando, porque está escrito que é assim que Ele fará. O Senhor me deu outro exemplo. Você quer construir o escudo da fé? Quero. Você está preocupado com a viagem, não está? Estou. Você está preocupado se acontecer alguma coisa, porque vai viajar de noite? Estou muito preocupado. Então saiba de uma coisa: aquela estrada por onde você vai passar, de um em um quilômetro tem um telefone. É mesmo? De um em um quilômetro tem um telefone. É mesmo? Tem. Você vai viajar de noite, sozinho, mas naquela estrada de um em um quilômetro tem um telefone. E o que esse telefone faz? Você pega ele e você aciona ele na hora, alguém do outro lado te atende o tempo todo. E aí, o que acontece? Essa pessoa só vai te perguntar em qual quilômetro você está. Você vai dizer o número do quilômetro que está escrito ali, onde está o telefone. E em alguns minutos, talvez menos de alguns minutos, você vai ser assessorado. Vem um carro, vem um reboque, vem uma ambulância, vem o que você precisar. Você está brincando? É assim mesmo naquela estrada? É assim. E funciona? Funciona. Ah, então eu estou mais tranquilo. Então eu saio para viajar, de noite, sozinho, e o dardo do medo vem. Mas e se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, eu já sei que de um em um quilômetro tem um telefone, e que esse telefone é atendido, e que em poucos minutos uma ambulância, ou um reboque, ou um carro, ou um mecânico vem e me socorre. Então pronto, eu já tenho um amparo. Construir um escudo de fé, que não é místico, é certeza de algumas coisas que me asseguram, que me garantem. E embora, nessa vida terrena, a construção da fé terrena vai ser com elementos como essa ilustração da viagem e da estrada que tem socorro. Da mesma forma, é para mim e para você no mundo espiritual. Qualquer dardo do inimigo, eu preciso levantar o que está escrito nos decretos eternos de Deus. Mas está escrito isso? Está. Mas ele vai me ouvir? Vai. Não é só um telefone a cada um quilômetro, não. A qualquer minuto, a qualquer momento, a qualquer instante. Eu não preciso do telefone. Não, não precisa do telefone. Você pode dizer assim, Pai, eu preciso de Ti. Você pode dizer, Espírito Santo, me ilumina. Espírito Santo, me... Você pode dizer a Ele aquilo que você está sentindo. Você tem acesso pelo sangue do Cordeiro a Ele. Não é só um telefone. É a qualquer momento. É a qualquer lugar da estrada. É a qualquer circunstância da estrada. É de dia, é de noite, é na chuva, é no sol. Não importa como, não importa que dardo vem. Não importa que problema tem, não é só se o pneu furar, é em qualquer circunstância, é se tudo se acabar, você pode dizer assim, Pai, está escrito na Tua palavra, que o Senhor virá e o Senhor me socorrerá, e eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero viver pela fé, eu quero viver certo, eu quero ter as preocupações que eu devo ter, mas eu quero também apagar todo o dardo inflamado do inimigo, com o escudo da fé que eu estou construindo, porque eu já sei que naquela estrada eu não terei dificuldades. Fecha os teus olhos. Ore ao Senhor. Nesse momento. Esta é uma palavra de Deus para mim e para você. Senhor, eu quero viver esta palavra. Eu não quero apenas ter conceitos. Eu não quero apenas ter ideias, eu não quero apenas ter uma vida religiosa, eu não quero definir qual a minha opção religiosa, eu não quero apenas, Senhor, acreditar ou não acreditar em algumas coisas, eu quero viver a verdade do Teu reino, eu quero ser uma pessoa que tem certezas de Deus, eu não quero ser uma pessoa incerta, eu não quero ser uma pessoa insegura, eu não quero ser uma pessoa, Deus, que tem medos, que tem temores, mas Senhor, quando vierem os dardos, eu quero levantar um escudo que eu estou construindo aos poucos. Eu ainda tenho algumas dificuldades, eu ainda tenho alguns temores, eu ainda tenho algumas coisas que eu não sei ao certo, mas eu vou passar a saber, porque fé é uma certeza. Não é a certeza no que o prefeito disse, não é uma certeza no que o presidente disse, não é uma certeza no que o meu guru disse, é uma certeza no que Deus disse. É completamente diferente. Deus disse, e eu vou fazer prova disso. Está escrito na Tua palavra, Senhor, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai providenciar, que o Senhor é assim, que o Senhor... E eu decidi crer e viver todos os dias, nutrindo a minha vida desta palavra. E todas as vezes que for necessário, eu vou levantar um escudo da fé. Eu percebi que a minha preocupação já está além do que é a minha responsabilidade. Então eu levanto o escudo da fé e eu apago os dardos inflamados. E até mesmo aquilo que eu tenho que fazer, porque são as minhas preocupações, nas minhas responsabilidades, eu farei fundamentado no que está escrito. Porque o Senhor é o provedor, o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o que me sustenta, o Senhor é o que me dá sabedoria, o Senhor é que traz revelações, o Senhor é que mostra, o Senhor é que dirige, o Senhor é que abre portas, o Senhor é que fecha portas. Então eu quero a minha vida firmada na Tua palavra, e eu quero nessa manhã ir para esse lugar de equilíbrio, em que eu tenho preocupações nesta vida. Não tem ninguém vivendo magicamente. Não tem uma mágica de alguém, super-homem, de alguém que pode tudo. Não, todos nós estamos enfrentando nossas lutas, nossos desafios em cada fase da vida. E quanto mais a vida vai terminando, mais as inseguranças vão abordando a nossa razão, nosso coração. E eu quero ser cada dia mais apto a levantar, sobretudo, o escudo da fé. Eu quero, Senhor. Eu quero pôr em prática isso essa semana. Se você precisa pôr em prática isso essa semana e quer ter essa experiência com o Senhor, declare isso publicamente, ficando de pé. Se você é uma mãe que que segundo essas virtudes preciosíssimas de mãe se preocupa, mas desconfia que tem se preocupado além da medida. Você pode nessa manhã se colocar de pé e dizer: Senhor, eu quero nesta semana pôr em prática levantar o escudo da fé. Eu quero, Senhor. Eu quero declarar que está escrito. Eu quero declarar o que está escrito. E eu quero confiar no que está escrito. Eu quero, Senhor. Talvez seja no seu ambiente de trabalho. Talvez seja numa realidade que você já perdeu as esperanças. Nesta manhã, coloque-se de pé. Se você pode estar junto de alguém, esteja junto de alguém. Ore com essa pessoa ao seu lado. Ore com essa pessoa perto de você. E nós vamos juntos declarar, Senhor, nesta manhã, nós nos unimos em concordância. Nós queremos uma experiência pessoal nesta semana de levantar escudos da fé. Senhor, eu quero saber dos recursos que o Senhor mesmo já providenciou. Alguns deles, civis, terrenos, práticos, palpáveis. Eu estava com medo, porque se o pneu furar, o que eu vou fazer? Mas agora eu já sei que tem um estepe. Então, eu não estou com tanto medo. Eu construí um escudo que me ajuda a vencer o medo. Mais do que isso, alguém se ofereceu para ir comigo e essa pessoa sabe trocar pneus, então eu já não tenho tanto medo mais do pneu furar nessa viagem. Alguém me ajuda, alguém vai trocar para mim, então eu já estou mais descansado. Eu estou construindo um escudo da fé. Não com fantasias, não com ideologias, não com misticismos, mas com coisas certas. E sobretudo nas questões espirituais, porque a nossa luta não é só contra carne ou sangue. A nossa luta, na verdade, é contra principados e potestades. Então eu quero ter escudos da fé, eu quero ter certezas. Eu vou dar passos, eu vou dar pequenos passos, eu vou ter pequenas experiências essa semana, mas eu vou construindo. Eu já sei que Deus me atende, eu já sei que Deus responde, eu já sei que funciona assim, eu já sei que Ele até aqui me esteve comigo, eu já sei que Ele me trouxe até aqui, então eu vou construindo o escudo da fé e eu vou levantar e eu vou dizer: maligno, medo, temor, problema, dificuldades, está escrito, porque eu quero ter certeza do que está escrito na palavra do Senhor. Levante a sua voz e profetize sobre sua vida, profetize sobre quem está perto de você, profetize sobre sua família, profetize sobre esta semana, seu trabalho, sua escola. Declare, Senhor, em nome de Jesus. E nessa manhã nós estamos ministrando sobre nossas mães, estamos ministrando sobre as mulheres, estamos ministrando sobre cada família, nós estamos ministrando sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Tempo de levantarmos escudos da fé, construídos não com ideias ou com misticismos, mas com certezas. Em nome de Jesus, o escudo da fé. A fé é um escudo e eu a construo dentro de mim, eu a construo racionalmente, mas eu a construo no poder do Espírito Santo. E eu declaro, Senhor, eu quero ter essas experiências nesta semana e eu quero testemunhar essas experiências, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz no meu lugar, declarar minha vida no altar de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, nesta manhã e nós ministramos isso a cada um de nós. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós vamos levantar escudos da fé que vão apagar todo dardo de preocupação, de medo, de temor, de insegurança, de dúvida, de confusão, de depressão, de, Senhor, incertezas, de carências. Não importa, Senhor, nós vamos andar na Tua presença nessa semana. Senhor, nos mostre as circunstâncias que serão ideais para nós levantarmos escudos da fé. Que o Senhor nos coloque no coração uma chama, um ardor por saber o que está escrito nos Teus decretos eternos, porque nós queremos, Senhor, ter fé em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém, Senhor, amém, Senhor. Diga amém, irmão, diga amém, amém, Senhor. Por um instante ainda em pé, eu quero pedir que a Cristine e o Arthur venham aqui com a Fábia. Eu quero pedir o Kleber, Cristiane, Geraldo, Marcos, que venham aqui com a Fábia. Nós vamos estender as nossas mãos e nós vamos abençoar a Fábia. Eu não sei se o João e a Michelle estão aqui, nós estamos trabalhando para formar um conselho missionário e esses irmãos estão envolvidos no conselho missionário de uma forma muito específica. A Fábia vai passar 3 meses na Espanha, num projeto missionário, servindo a igreja na Espanha, mas servindo também a igreja brasileira na Espanha, servindo missionários, servindo pessoas, num treinamento para a obra missionária que vai acontecer na Espanha, e nós estamos ministrando como igreja a bênção de Deus sobre a vida da Fábia. Então estenda as suas mãos. Quais são as certezas que você tem acerca da obra missionária, acerca do chamado de Deus, acerca da obra do Senhor? Então libere com palavras de fé, libere em nome do Senhor Jesus palavras proféticas sobre a vida da Fábia. Senhor, nós estamos liberando e abençoando a Fábia com provisão, o cerco do Senhor, os anjos do Senhor. Nós estamos ministrando a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, crescimento, amadurecimento. Nós estamos ministrando, Senhor, provisão material, financeira, emocional. Nós estamos ministrando, Senhor, um lugar para ela morar que vai ser abençoado, ideal, funcional, adequado, abençoado. Nós estamos ministrando, Senhor, a alimentação, o vestuário, o relacionamento com as pessoas, a destreza no idioma. Nós estamos ministrando, Senhor, as oportunidades de ministrar as pessoas, as oportunidades de crescer ministerialmente, de ser serva e de servir e de ser servida. Nós estamos ministrando sobre a vida da Fábia, a bênção do Senhor, ela vai debaixo de bênção enviada em nome do Senhor, através da igreja, o corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Libere com a sua voz uma palavra de bênção, de graça em alguma área, a emoção, família, as finanças, quem sabe Deus vai te usar para você ofertar na vida da Fábia. Traga uma oferta, entregue para ela, eu quero semear na sua obra, na obra que Deus te dá, lá na Espanha, e nós queremos orar, nós queremos ministrar, nós queremos ter notícia, nós queremos continuamente orar de longe, ministrando sobre a vida dela, mas Senhor, nós queremos também vê-la no retorno cheia de testemunhos, de graça, de vitória, de crescimento, de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós abençoamos a Fábia nessa manhã, que nós ministramos, e nós também declaramos, Senhor, sobre os nossos missionários Josué e Claudinha, sobre o Joshua e a Sarah Lingel. Nós queremos ministrar, Senhor, sobre outros irmãos que o Senhor também vai nos dar a oportunidade de investir, de caminhar juntos, de orar, de interceder, missionários do Senhor ao redor do mundo, e sobre cada um de nós, missionários em Belo Horizonte, missionários no Brasil ou em qualquer lugar que o Senhor queira nos levar, para a glória de Deus Pai, oramos crendo em unidade, em nome de Jesus. Diga amém, amém, amém, Senhor, amém, Senhor Deus, amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, se você puder, ao final do culto, talvez durante o almoço, dar um abraço, ministrar, orar, abençoar. Quem sabe Deus pode te usar, você tem recurso e pode semear uma oferta para provisionamento financeiro na vida da Fábia, nesses 3 meses na Espanha. Que você seja canal de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, irmão. Glória a Deus, meus irmãos. É a palavra que vem no meu coração depois de toda essa experiência que nós tivemos desse culto, é a palavra legado. Legado. O que nós, como mães, como mulheres, estamos deixando e vamos deixar nessa terra como nosso legado. E nós, minhas irmãs, eu falo para o seu coração nesse momento. Nós temos um inimigo feroz que trabalha 24 horas por dia para tentar roubar a nossa herança nessa terra. Por isso, minha irmã, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos da cura do Senhor nas nossas vidas. Sermos mulheres de Deus, mulheres curadas, restauradas. Mulheres que liberam perdão, mulheres que levam outros a esse caminho. E é nesse contexto que eu gostaria de chamar a Rose aqui. A Rose vai nos dar um testemunho, e eu gostaria que você prestasse muita atenção e que seu coração fosse tocado nesse momento pela experiência dela. Amém? Graça e paz a todos os presentes. Vocês, muitos de vocês não me conhecem, mas Kleber, Cristiane, filhas, conhece a gente